Eu amo rap, mas ele às vezes me afeta. A minha meta ainda não virou, foi linha reta, pique de atleta. A brincadeira predileta é acelerar e atropelar os que não tinha seta. Nessas linhas nem um pouco romântico, trampando igual marido, fudendo como um amante. Um instante, quer que o sentimento brote e plante. O rap até o osso, esqueleto de adamante. Dos que são de coração, saberão que é verdadeiro. Profissão por opção, na procissão igual Romero. Minha promessa continua, a devoção pela quebrada. Fui pro olho da rua e minha visão foi ampliada. Exemplo pra molecada, no rap minha rima roga. Hip hop é nosso tempo, moleque na sinagoga. Minha fonte de inspiração, que agora te alucina e afoga. Traficando informação, minha caneta assina droga. MCs que dão pra eficiente, que não tem ACT e o movimento ficou deficiente. Nossa vida então não ferra. Quatro elementos, água, fogo, vento, terra. MCs que dão pra eficiente, que não tem ACT e o movimento ficou deficiente. Nossa vida então não ferra. Quatro elementos, água, fogo, vento, terra. A montanha eu instalo, não vim de embalo. Entala, fabrico as rimas e embalo. Não tem noite de gala, aqui não tem galo. Quebrado sem tala e na minha mão só tem calo. Tô no corredor da morte, mano, minha sentença é gloriosa. Navegador sem norte no plano, não quero uma crença duvidosa. Aguenta pivete que o rap é o rei com uma presença milagrosa. Em 97 eu peguei sua doença contagiosa. Seja no mic ou nas pick-up, isso é profissão de risco. Tão irônico quanto um DJ com uma hérnia de disco. Mais sagrado que a hora do Ângelo. Muros são capelas e o spray, o pincel desses mic. Michelangelo, já que se declarou, trampe o amor, trampe a dor. Bruna ideia sem grampeador, arranque a cor pelo amor. Sem preconceito, isso é falsidade, então espanque o ator. MCs que dão pra eficiente, que não tem ACD e o movimento ficou deficiente. Nossa vida então não ferra. Quatro elementos, água, fogo, vento, terra. MCs que dão pra eficiente, que não tem ACD e o movimento ficou deficiente. Nossa vida então não ferra. Quatro elementos.